95,3 FM para toda São Carlos. Independência ou Marte, conexões solidárias. Seja bem-vindo. www.radio.fiscar.br. Essa aqui é a sede. Vai lá. É só entrar naquela porta ali no fundo. Começa agora a edição de número 97 do programa Independência. Não para não, irmão. Entra logo. Certíssimos de completar 100 edições. Lançamento do ponto de cultura, Independência ao Marte, conexões solidárias. Uma pura música independente nacional. Não esqueça de trazer seu amigo, Entra logo, tá todo mundo te esperando. Massa Coletiva, núcleo cooperativo de comunicação e cultura. Vai na fé, espera não, entra. Olá, olá, você também aí? Todos bem-vindos, pode entrar. Conheça a sede do Massa Coletiva. A maioria dos programas eles são preparados ao longo, né? A casa é sua. Seja bem-vindo. Ah, você por aqui. Entra, cara. Entra. Presente em todas as noites do Festival Roma. Ponto de Cultura, Independência ou Marte, Conexões Solidárias. Eventos no Jardim Gonzaga e em Água Vermelha. Micaça e Sucaça. Bem, cara, vê se entra logo. Quem foi que disse que você não vinha, hein? Queimou a língua. Entra aí. Ou seja, um programa só de bootleg. Bootleg é aquela versão gravada ao vivo.